Está estabilizado no curso? Confirma, no localizador. Cliente, reduz a 1 no 809, 1 0 7 5. Mostra a Serra Fox, desta 4.000 pés, ajusta no 0 no 1. 4.000, o Gol no 075 está autorizado até 2.000 no Glide, se desejar. Cliente, no 075. Passaredo 2223, vento 100 graus 099, autorizado pouso, pistão no 0. E pouso no 0, passaredo 2231. Confirmando, pistão 3217 na Alfa, reportando, Juliette. Alfa, Juliette, guarda-se. 361, não faço 2, eu solo. Reporte estabilizado. Quilo Serra Lima já interceptou, vou fazer isso. Quilo Serra Lima, complete LS com a torre, 1186, bom voo. 86, obrigado. 065, taxia até o través do 06, estamos aguardando a liberação do caso do Embraer da companhia. E após isso, eu seguirá o mesmo via Índia e Alfa, e no fundo espera acima na torre em 1186. No momento estamos a 3 milhas do marcador externo, tem intenção de pouso na 107. Tio Serra Lima, aguardo um minuto por gentileza. Intenção de pouso na 107, confirma? Positivo. Passaredo 2231, solo 013, livre a pista pela taxiway Delta, solo 121, decimal 9. Delta 219, pois não, 219, ok. 121, decimal 9, passaredo 2231. 219. Oscar Sierra Fox, desce até 2000 no Glide, se desejar reporte passando a dona. Reduz a indicada 1709. 170, mais 2 no Glide, cara. Segue traço 12 horas, 5 milhas e meia, complete LS com a torre, 1186 graus com pouso. 18,6 por nada. Via Índia e Alfa, ponto espera, torre 18,6. Tango Kilo Serra Lima, tem condições de dar presente e agilizar para final da 7? Positivo, senhor. Kilo Serra Lima cancelado aos 1-4, autorizado final da 7. Kilo Serra Lima. Cliente livrando, chamará na girada final da 7. Papa Tango Whisky, Papa Romeo Whisky, Bravo Whisky, autorizado decolagem pistão na 7, o vento 1110 graus 119, atento à esteira de turbulência do Boeing 737, que cruzou a final da 0. Salvador, boa tarde, gol 1075, estabilizado 2 milhas, 3 milhas externas. 1075, continua a aproximação, porta no externo, baixada travada. Guardando 075, tá com o trem baixo travado. 1755, solos 14, livre a pista próxima à direita, frequência do solo 121, decimal 9. 219, boa tarde. Oi, Salvador, boa noite, batalha azul 4118, ponto esperado no 0. Azul 4118, mantém ponto esperado no 0. Até 0418. 350 via Ferrisk 58, decola da pista 10, a curva é à esquerda, saída Fuca, transição Cazu, controle opera em 119, decima 8, aciona 5443 no transponder, com 13. 0114, 1118. Whisky Bravo Whisky, decolada 15, controle 119, decima 8. 198, boa tarde. O Kilo Serra Lima girando final da 7, baixada travada. Kilo Serra Lima autorizado final da 7, o vento 1110 graus, 1109, autorizado pelo pistão no 7, Kilo Serra Lima. Lima. Não, eu acho que ela só apagou por 1 minuto da rotatória. meu último chamou a torre? Papa Romeu Oscar Serra Fox. O organização do GS para remoto no 4. Uno 755 na Alfa vai seguir o passaredo do GS para a posição 08. Você segue o passaredo para 08, gol 755. Mike Eco Delta, Manassi 1000 pés, copia. Autorizado, Manassi 1000 pés, decola 17, curva à direita, corredor a 7. Controle opera em 198, aciona 0125, contexto. Vai agilizar. Oi, Salvador, boa tarde, azul 4065, ponto espera no 01. Classe com a torre, frequência 1186, estado no 011, no bom voo. O acionamento, estamos com a nota, puxa, velho, acionamento. 6315 na área remota irá aguardar, nós temos 3 aeronaves ingressando no setor. 7, então aguardando a 6315. Correção 090 graus, 09 mais, quem ligar no 01. Livre pouso na 10, gol na 075. Azul 4118, decolado ao som 7, controle 1998. Controle 198. Boa tarde. Papagolf está visual com o gol, vai prover a separação aqui. Oscar Papagolf enquadra como número 2 para aproximação no campo. Informa a aeronave na final da 10. Ok, visual com a aeronave. No passe 3, só segue até o passe 5. A turma, mantendo aqui antes do teste, solicitando a frequência. O hangar da área está. Oscar Papa Alfa mantém espera no setor com 360 pela sua direita. Ok, aguardaremos a etapa A, aproximação para 35. Irá ingressar no passe dentro de instantes, coordenando com equipes de solo, após a mesma, o seu cilindro, pushback e acionamento na área remota solitária. Vai passar fora do tráfego, vai passar as marcas, afirmação, estou confirmando, é um tráfego de pequeno porte. Correção, Oscar Papagolf autorizado pouso piscina 7, ventana 00 graus 08 mais. Passou externo, baixo travado, Oscar Serra Fox. Oscar Serra Fox, continue a aproximação, guardando autorização para pouso. Guardará, Fox. Eco Delta, autorizado acionamento, chama pro táxi. Pulo no 075, solo 19, levando a pista, a frequência do solo no 119. 219, boa. Boa tarde, voo 1075, livrou a pista. Oscar Papagolf, seu solo 19, confirma o pátio aqui se destina? 1075. Usando por gentileza. Fiscal Itapuã, Oscar Paral. Paulo Salvador, boa tarde, 866321, informação Romeu, solicitou autorização para Brasília. 621, aguarde só para Brasília. Prepare a saída Arbor, Elefa, nível 320. Nível 320, aguardando para quando? Nível 321. Salvador 100 graus 1 no mais, autorizado pouso pista no 0. A livre pouso, Oscar Serra Fox. O 36321 no Brasil aprovado, nível 320, via Pêndulo 17. Decola 10, a curva é à direita. Saída a Boa Elefa, controle opera em 119, decimal 8. Aciona 5135, contexto. Acionei 6321, autorizado para Brasília, nível de voo autorizado 320, através da Apo Zulu 17. Regulagem da pista 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, 119.8 e 5135 no transponder. Acionei 6321. Correto, quando pronto, estamos em posicionamento na área remota. Vamos lá. Para o trás. Com 91 agora, 3 horas e 30 de autonomia, alterna natal, 8 a 6 a 6 a 1, 4 a 2. Autorizado. Estado Guia Engenhal, saindo Ponte Espera, Santo Antônio, 186, Estado 010, 11. Engenhal, Ponte Espera, 186, Estado 010, 11. O 075 irá aguardar os brasileiros aguardando polícia, táxi, verbas da aviança e após o mesmo, o senhor irá prosseguir via Juliette para o 09. Ciente a manter a Juliette aguardando instruções para táxi para o 09. 3, ciente. A base para a final da 35 é Oscar Paparol. Baixado para a base. Oscar Papa Alfa, autorizado pouso pista 35, o vento 100 graus, 099, Kenigal no 09, reporta no solo controlado, Oscar Papa Alfa. Reporta no solo controlado. Naquele Zulu, tem condições de efetuar o cruzamento imediato da pista 107? Desconsidere, mantém a posição, naquele Zulu. Copiado, prossegue via Pátio, Índio e Alfa, do ponto de espera Soma Torre, frequência 186. Asus 101, 6315. Salvador, muito boa tarde, voo no 077, diante da informação Romeu, aqui no Gate 6 para autorização Galeão. Voo no 077, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, decola pistão 10, curva direita, saída, Israel Leda Brito. Controle e opera em 119, decimal 8, aciona 5444, cotejo. Afirmativo, Kilo, passe 3. Ao voo 1077, autorizado Galeão, Apesulou 10, 360 é o nível. Decola da 10, decola, curva direita, da El, Leda e Brit, 1993554444, voo 1077. A frequência do controle é 1198. Corrigindo agora para 1998, voo 1077. Correto, voo condutor, então em funcionamento no 06. Para acionamento do 06, porta aí. O 075, prosseguindo via Juliette para o 09. Juliette para o 09, certo. Salvador. Boa tarde, o Trip 5488 está com o trem embaixo chegado. Trip 5488 continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa a aeronave iniciando rolagem cabeceira no 0. Gente. Negativo. O Lima Kilo Zulu vai manter o ponto de espera da Quebec. Capa Palafa confirma o pátio Oxilestina. Autorizado pátio 5, táxi à sua esquerda, acesso na frequência livre. Azul 4065, decolar 225, controle 119, decimal 8. Azul 8, boa tarde. Mike Eco Delta, autorizado ingresso, ponto de espera da 17, Mike Eco Delta. Corrigindo, Mike Eco Delta autorizado ingresso, mantém cabeceira 17, Mike Eco Delta. Oxalé 6142, autorizado decolagem pistão 0, vento 100 graus 11 mais. Viva decolagem pistão 0, 6142. Trip 5488, reporta na DA. Gente, Trip 5488, reporta na DA. Confirmar o vento, por gentileza? Lima que usou autorizado o cruzamento até o pátio 5, agilizando o cruzamento na medida do possível. Poderia confirmar o vento com o trip 5488? Trip 5488, o vento 1900 graus com 1 ou mais, aguardando autorização para pouso. Ok, aguardando. Mike, que o Delta aguarda, por gentileza, o cruzamento do eixo da aeronave que está na final da 1-0, por gentileza. Trip 5488, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-0-0, graus 1-0, nós. Trip pouso para o trip 5-4-8-8. Ocean M1-1-4-2, decolado às 2-6, controle 1-9-8. 9-8, obrigado, uma boa. Boa tarde, 63 no centro, visual para a TR nacional. Gente, após o mesmo, autorizado a linha manter pistão 0. Autorizado, pode manter no centro, 63 no centro. Torre, Salvador, Força Aérea 23, 173, não, que é a TV da Constituição. Confirme a última aeronave que chamou a torre? É o Força Aérea 23, 17, na hotel, na visual da Nascimento. Gente, após a mesma livrar a pista, o senhor está autorizado a ingressar e taxiar até o pátio 2. Após a aeronave, ingressa na pista e pátio número 6. Confirmo, pátio 6. Após a aeronave da Trip, o ATR da Trip, livrar a pista no zero, está autorizado o ingresso para o pátio 6, pátio 612, o Trip, o Força Aérea 2316. 2316, após a aeronave, ingressa na pista, pátio número 6. Contagem 2-9, contejamento correto, estamos indo para o curso de treinamento no 02. Chamaré. Ocean Air 6-0405, autorizado, comitado. Contagem 6-0405. 5-4-8-8, livre a pista à sua direita, frequência do solo 1-1-1-2-1, decimal 9, seu solo 2-8. 2-0-9, solo 2-8. Queco Delta, o vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, que legal na 0-1-1, autorizado a colagem pista 1-7, a porta fora do solo, Mike Queco Delta. Opa, quilo faz 3. Queco Delta, decolado aos 2-9, controle 1-9-8. 1-9-8, tem que virar, tá bom. Gostaria 2-3-7-5. Gente, obrigado. Ocean 6-3-1-5, vento 1-1-0, grau 0-9-9, quem ligar na 0-1, autorizado a decolar de pista 1-0. Ocean Air 6-3-1-5, decolado aos 3-0, controle 1-9-8. 9-8, obrigado. Pronto para copiar? autorizado. Salvador Ituberá, nível 100, conforme a rota do plano. Decola 17, a curva é à direita, saída coral. Controle opera em 19, destino a 8, aciona 5417, potência. Correto, acionamento táxi de decolagem, torre 186. Autorização, vitória da conquista e possibilidade de, enquanto não tiver a cópia, adiantar a nossa subida. Duas ou mais aeronaves transmitiram ao mesmo tempo, por gentileza, repita a mensagem. 35219, gente da Romeu, boa tarde. Para a vitória da conquista, autorização, se puder adiantar a nossa saída. Novamente, duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo. Ocean Air 6314, prossiga com os dados para iniciar o táxi. Via Pátio Índia e Alfa, no ponto de espera com a torre 186, assustado 10116314. Amador 35219, boa tarde, capitão da Romeu, autorização para a vitória da conquista, se puder adiantar na sua saída. 5219, já temos o plano, copia? Autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decola da 10, a curva é à direita, saída Arbó, Elefa. O controle opera em 19, decima 8, aciona 5465, protege. Autorizado, vitória da conquista, nível 200, decola da 10, com curva à direita, porta, e na Arbó, transição Elefa, 119, decima 8, 0, controle de saída, 5465, telefone. Correto, Felipe, quando pronto em posicionamento no fase 3. Posicionamento em posicionamento, Chanel 6321, está na posição 1-2. Autorizado, comitado. Posicionamento. 02, puxa Chanel L, 7-2-9. Autorizado, comitado. Camarada. Ali decola então, está 1-0-6-3 no 4. 2-0, copia. Autorizado Recife, 1-1-0, decola da 1-0, curva esquerda, saída Conde, controle opera em 1-9, decimal 8, aciona 5-4-7-0, poder. Copiado, o conselho 2317, vamos corrigir o transponder agora para o 0274. Cinema 314, ciente, autorizado, decolagem por cima 0, ventando 0009 mais. 6314. Nível 340, conforme a rota do plano. Decola da 10, a curva esquerda, saída Momo, Cogibo, após direto barreiras. O controle opera em 119, decima 8, senhora 5446, você. Correio Salvador, boa tarde, o Excel está vindo estabilizado, está saindo. É o Papa Tango X-Ray Oscar Vito, é transferendo. Papa Tango X-Ray Oscar Vito, continue a aproximação, reporta no externo baixado travado, confirme. Final 1-0, 1-7. 1-0. Da 1-0, a curva é à direita, saída da Euleda Prince. O controle opera em 1-1-9, decima 8, aciona 5-4-3-2, potência. 4, pode chamar o controle? Oxe, 6314, decolado aos 34, controle 19-8. 19-8, obrigado, bom dia. Correto, são 3217, quando pronto, chame posicionamento no portão 10. 432. Os 317, Liza e táxi até o ponto de espera, quando lá com uma torre na frequência 1186, confirme o POB. O TAM 3217 apenas para confirmar o transbordo 5432, ok? Não sai da convergente. 3232. Tango X-Ray, Oscar Vita, autorizado para o pista no 0, vento 1-1-0, grau 0-8, Mestre Engana 0-1-1. Vento no 0-1-1, com leve pouso, Oscar Vita, copia. Oceaner 6-3-2-1, no leve táxi até o trapézio 206. Estamos aguardando o início do táxi do Boeing da WebJet, que após isso irá segui-lo via NJ Alpha e no posto espera se chamará Torre 1-1-8-6. Pode ser agora 1-0-1-1. O Mestre 321 está livre de táxi, vai seguir o WebJet. O Web está pronto. 33-330 Guarulhos. Copiado via NJ Alpha, ponto espera torre 1-8-6, estado 1-0-1-1. 2-6, boa. Torre Boa, Web 5729, ponto espera pronto. Web 5729, mantém ponto espera no zero, por gentileza. Torre Salvador, Força Aérea 2317, está no ponto de espera pronto. Força Aérea 2317, mantém ponto espera da pista 10. Mantém ponto espera da pista 10, por gentileza, um minutinho. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, autorizado a final da 1-7, porta 3 milhas da cabeceira 1-7, Victor Mike Quebec. Passará 3 milhas da 1-7, Victor Mike Quebec. Sim, Oscar Vito, está em leve pouso, senhor. X-Ray Oscar Vito, autorizado pouso pista 1-0, vento 1-1-0, graus 1-0 mais. Diga leve pouso, Oscar Vito. Confirme. Boa noite. 755, número 2, para copiar com fim 360, saída da Eule da Bridge, aguarde o copo. Sonda pista 1-0, ou se deseja decolar da cabeceira 1-0. Tem muito fã de autorizado ingresso, ali mantém na interseção, Força Aérea 2317. 2317, ali mantém. Copia. Prossiga para o 39. Autorizado em São Paulo, 360, via Pendulum 16, após segue a rota do plano, decola da 10 com curva direita, saída da El Leda Bridge. O controle de Salvador opera em 119, decimal 8, aciona 5436, contigo. Voo 399, autorizado em destino via rota do voo 360, saída da El Leda Bridge, Pendulum 16, 119,8, controle de saída 54,33, no transponder. Correto, gol, condução de som em funcionamento, no posição 07. Hoje está no 07, está no funcionamento, voo 399. X-Ray Oscar Vita, na Delta, é o solo. Decolagem do Kiro Serra Lima, senhor? Kiro Serra Lima, decolada aos 39, controlando 9,8. 9,8, Lima. 1-7, autorizado decolagem para o sinal 0, vetor 1-0, grau 0,8 mais. Força do 1-7, filho decolagem. Dael Leda Brito, o controle Salvador, opera...